Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Essa semana estreou Malévola. É um filme que é uma adaptação de um conto que a Disney já tinha adaptado em animação. E eu queria falar um pouquinho desses temas que meio que me pegou fazer releituras de clássicos, né, de animação. Na verdade, são clássicos de contos de fada, né? Então, o que a gente já teve? Malévola, que estreou agora, Alice no País das Maravilhas. Na verdade, é uma continuação, mas pega o tema original. Teve uma releitura de João e Maria, que eles viraram caçadores. Vai ter outra continuação da Alice nos Países das Maravilhas, também dirigido por Tim Burton de novo, e vai ter uma Cinderela aí agora. O que vocês acham dessa coisa? Você acha que virou nicho, tem potencial, ou é realmente mais um jeito de Hollywood ganhar dinheiro assim, assustadoramente? A impressão que eu tive até agora é que nenhum desses filmes teve aquele, sabe, aquela chama, aquela coisa que te fala assim, putz, esse filme eu gostei de ver no cinema, né? E ó, que eu até pulei algum, por exemplo, esse João e Maria aí, eu resolvi não assistir, não. Não sei se vocês conseguiram assistir. Eu pulei também, passei longe. Eu também. Também tô. Nossa, esse negócio foi... Ninguém se aventurou. Não, mas parece assim, realmente virou um nicho. Na verdade, a Hollywood, se você pegar toda a história dela, sempre ela pega algumas fórmulas e bate nessas fórmulas durante um tempo. Eu vejo muitas pessoas criticando, que hoje existe muito remake, muita reaproveitação de ideias, mas assim, Hollywood o tempo todo faz isso. É só pegar, vamos pegar aqui alguns clássicos, Ben-Hur. Aliás, vai ter uma nova versão agora, né, parece. 2016, é. Isso, também então, já teve várias versões, Dez Mandamentos já teve várias versões, Scarface. Então, assim, essa questão de aproveitar algumas ideias, isso não é novo pra Hollywood. O que é novo é esse, talvez esse nicho que foi criado recentemente. O problema é que esse nicho, pelo menos no meu modo de ver, não representou qualidade, porque, sinceramente, eu não tô tentando me lembrar aqui, mas não me lembro de nenhum filme que você fala assim, poxa, esse legal, esse passa, sabe, não tem nenhum com qualidade, é um pior que o outro. Alice no País das Maravilhas é uma coisa medonha. Teve um que é o daquela, me fugiu o nome, da atriz do Crepúsculo. Branca de Neve e o Caçador. Jesus Maria José, que filme horroroso. Um dos únicos filmes que eu consegui dormir no cinema, dormi durante uns 30 minutos, acordei e tive a sensação que eu não tinha perdido absolutamente nada. Que filme medonho. Então, assim, sinceramente, eu tô tentando me lembrar aqui, mas... Não, eu acho não que nessa linha de adaptações, eu acho que Once Upon a Time, mas aí obviamente não foi pro cinema, é uma série, sim, ela brinca um pouquinho nisso e não é de toda descartável, não. Eu acho que... Ah, não, sim. Aí você fala na questão da TV, né? É, que o Thiago, ele falou sobre adaptações em geral, né? Não só... Uhum. Mas eu acho que é um pouco de tudo que ele falou no começo. Não é... Tem sim a questão... Hollywood ganha dinheiro. Acho que qualquer coisa que eles lancem ideia ganha dinheiro. Não tem como ser diferente. Mas eu também vejo uma questão de acompanhar um público, né? Que talvez tenha aí crescido e que gostaria de ver essas ideias de uma forma diferente no cinema. Tem público. Acho que vai ter um público. Não, sim, é inegável. Eu acho que é mais interessante você ter releituras de temas batidos, como, por exemplo, foi Frozen, que tem aquela piadinha de do amor verdadeiro. É legal. Pegar o tema em si, daí dar uma certa mudada, né? Já, eu não sei se é exatamente também esse o ponto. A gente vai ter uma versão de Cinderela em 2015, dirigida pelo Kenneth Branagh, e vai ter uma versão nova da Bela e a Fera, mas esse é um filme francês. Tem potencial. É, esse eu tô mais crente, né? Digamos assim, né? Vai ser dirigido pelo Christopher Guns, vai ter o Vincent Cassel no papel da Fera, e vai ter a Lia Seydoux, que é uma queridinha, né, do cinema francês. Esse tem mais cara de ser, talvez, uma coisa mais parecida com aquele A Bela e a Fera lá, que é do... Meu Deus, me fugiu o diretor agora, que também que é francês o filme. Esse eu tô falando não é um filme hollywoodiano, né? Então, talvez tenha potencial. Cinderela, eu gosto do Kenneth Branagh como diretor, tem algumas ressalvas em relação a isso, mas espero que dessa vez eles acertem de algum jeito, porque uma hora eles têm que acertar. Não é possível, né? Tanto erro, né? Dá dinheiro, tudo bem, mas é um filme ruim atrás do outro. Não sei se vocês já viram, todos vocês viram já o Malévola, mas não dá, não. É uma decepção muito grande. E não era tão difícil fazer uma coisa boa, eu acho que essa é a maior decepção. Mas se a gente for pensar, os primeiros filmes clássicos da Disney, desses contos de fadas, as animações dos anos 50, por ali, eles já eram releituras, né, dos contos. Os contos, sim, já existiam, né, já eram eram super antigos e tal, então já era uma primeira releitura e foi uma coisa feita com qualidade. O problema é que eles fizeram a releitura da releitura e prometendo uma coisa que era outra, porque eles não prometeram recontar a história da Bela Adormecida, eles prometeram contar a origem da Malévola, entregaram outra coisa, né? Então eles estão fazendo, inventando demais em cima de histórias que chega uma hora que não tem mais nada do original ali. Mais ou menos assim, né? Se não fosse Angelina Jolie, esse filme não ia sair nem de lugar nenhum pra lugar nenhum. É. Na verdade. Ela que segura o filme pro bem ou pro mal, né? Ah, eu tô cansada de ver a mesma história 500 vezes seguidas. É remake atrás de remake atrás de remake. Já deu. E você me lembrou aqui agora de um... Talvez você tenha sido a primeira adaptação dessas novas... Dessas aventuras novas. É o Pinóquio, que foi feito pelo Benigni, né? Ah. Vocês chegaram a ver isso aí? Poxa vida, é verdade. O que eu tô pensando é bem assustador. É bem assustador mesmo. É. E acho que ele começou essa onda ruim de readaptações, pode dizer assim. Nossa, cara, eu não vou nem dormir. Eu tinha esquecido disso da minha mente. Eu tô puxando você aqui. Você fez favor de me lembrar. Cara, eu não vou nem dormir. Tô puxando aqui. Esse filme é 2002. Eu puxei aqui agora na internet. 2002? É. E é dirigido por ele mesmo. Né? Dirigido, escrito e estrelado por ele. Nossa. E obviamente pela Nicoleta Braschi, que é a esposa dele. Eu acho que Hollywood, cinema em geral, achou um nicho e não vai largar dele tão cedo, né? Talvez o culpado seja até um Shrek da vida, que resolveu retomar todos os contos de fadas e fazer uma piada com eles, que deu certo, né? É, aí é legal. É. Aí eu gosto bastante. E todos esses. Então, eu sou o Thiago Tigre. Sou o José Rodrigo Baldin. Sou a Juliana Varela. E eu sou o Marcelo Zagnoli. E você está ouvindo o Tigrecast pelo Portal São Paulo Digital, o portal da Nação Tricolor. Bom, José Rodrigo Baldin, ou Baldin, eu não sei exatamente como é que se pronuncia o seu sobrenome. Baldin. Primeiro, você tá aqui, então, por favor, faça um pequeno resumo da sua vida aí, de onde veio, pra onde vai, qual é a resposta da vida e tudo mais. Pois é, essa pergunta é um pouco difícil, mas vamos lá. Hoje eu tô com o pessoal do Central 42, escrevendo críticas e análises de, principalmente, de Game of Thrones, começou por aí, né, da série Game of Thrones, e também dos lançamentos da semana, que eu tenho participado com vocês aí das cabines. Fala que você tá escrevendo ou você quer deixar isso de fora? O que eu estou escrevendo, você diz, do livro do que livro, estamos trabalhando? É. Ah, sim, legal. Então, eu tô trabalhando num suspense chamado Meninas de Açúcar, que a expectativa é terminá-lo até o final do ano, e numa coletânea, aliás, desculpe, numa antologia de ficção científica chamada Bolhas, contos que se relacionam no universo futurista. Legal. Então, bem-vindo aí. Obrigado. Nossos outros aqui, o pessoal já conhece quem tá ouvindo, mas estamos aqui para falar de X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, filme lançado há 3 semanas, aproximadamente, mais ou menos aqui, pelo menos da gravação, dirigido pelo Bryan Singer, que, de um certo modo, tenta reunir, de um certo modo não, ele reúne, né, as duas franquias X, começou no ano 2000 e depois veio para a primeira classe em 2012. Oh, gostaria de saber primeiro de vocês se alguém aí era fã dos quadrinhos nessa época dos X-Men, que é a história. Eu? Você era certo? Eu nerd em questão aqui. Eu sempre fui fã dos quadrinhos. O dos X-Men, eu virei muito mais fã e acredito que a maioria das pessoas com um desenho que passava na Globo nos anos 90. Também. Que é ali que virou o boom dos X-Men pro mundo. Porque antes era muito nicho de quadrinhos mesmo. Tinha os personagens principais da Marvel, por exemplo, Homem-Aranha, Capitão América, todo mundo conhecia, mas os X-Men ainda era algo bem marginal, não era algo que tão acessível ao público. Explodiu com aquele desenho o desenho dos anos 90. Eu sempre fui fã de quadrinhos, eu comecei a ler no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Ver os X-Men na tela, cara, foi uma reação, pra mim, muito mais impactante do que as pessoas de hoje veem Vingadores. Porque quando o X-Men surgiu, e vale ressaltar que é ele que abriu as portas pros filmes de heróis que a gente tem hoje, que virou um subgênero, né, um nicho, a gente tava numa época que praticamente a adaptação de quadrinhos pro cinema já tinha se esgotado, com o fracasso que foi o Batman. E o X-Men veio com um orçamento quando até... Quando você fala o Batman, é o último, que é o Batman e Robin, né? Isso. Batman e Robin. Batman do George Clooney, aquela coisa medonha. Então, assim, os filmes de heróis praticamente estavam descartados pra Hollywood. Aí até que veio o X-Men, com um orçamento não tão grande assim, mostrou, né, pra Hollywood que os heróis poderiam funcionar também no cinema. E assim, o impacto de ver aquele grupo, vários personagens com seus poderes na tela, pra mim foi um êxtase, cara, foi uma realização. Como uma criança esperando o ano inteiro pra ganhar um presente de Natal. Eu perguntei isso porque, assim, eu não era fã de Marvel, eu sempre fui um leitor de DC, já falei isso mais de uma vez aqui no programa. A questão é, tem diferenças, né, criativas aí entre uma mídia e outra. Tem gente que reclama, tem muita fã de Marvel que reclama, e tem outros que levam na esportiva, né? Você tá do lado que leva na esportiva essa diferença. Sim, porque a gente tem que, de novo, temos que entender que são mídias diferentes que exigem soluções diferentes. A gente vai discutir mais pra frente a questão do filme, até as diferenças em relação aos quadrinhos, e tem coisas que foram feitas no filme que, pra mim, que é, acompanhei, que sou fã e conheço boa parte da mitologia, funciona muito melhor. Só que fã, cara, fã é uma... nerd é uma raça complicada, cara. Hoje tem tanto filme, tem tanta coisa que a gente vê aí, e nos anos 90 praticamente não tinha nada, e hoje as pessoas reclamam de qualquer coisa, sabe, reclama do cabelo, de uma maquiagem. O que as pessoas devem olhar é que são mídias diferentes, cada uma funciona de acordo com a sua necessidade, e o filme dos X-Men é um puta de um filme. Eu acho que a maior dúvida que esse filme lançou, pelo menos pra mim no começo, é que queira ou não queira, essa já é a sétima da instalação X, assim, no cinema, né, porque tem os três X-Men originais, aí teve dois filmes Wolverine e o Primeira Classe, 14 anos, né. É um filme a cada 2 anos, aí, na média. É que os do Wolverine você pode meio que esquecer, que são... Mas olha que legal isso, Marcelo. O do Wolverine você pode meio que esquecer, mas a gente perdoa, porque no geral a série, os 7 filmes eles trazem o universo de forma excelente. Você perdoa um pouquinho do Wolverine. Você não fala assim, eu não vou assistir mais nada de X-Men, porque... Não. Hã? É verdade. Assim, não vou assistir mais nada de Wolverine. Mas eu gostei do Wolverine Imortal. Eu gostei. Cara, o Wolverine Imortal é o seguinte, ele tava muito bem até o ato final. É. Aí quando ele chega ali naquele ato final, você fala, não, cara. Sentimento até o ato final. Também. Não, cara. Ele tá vindo bem ali, fala, não, tá legal, vai. Aí você fala, não, eles não vão fazer, não vai. E aí me fala aquela, bom, enfim, segue o jogo, é melhor. Compensa pela cena extra. Assim, é a melhor coisa e aí se torna um problema. Quando a melhor parte do filme é a cena extra, cara, você vê que tem muito problema do filme. Falando propriamente de X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que eu tive uma sensação parecida com o que eu tive no Primeira Classe, que as faltas de divulgação eram muito toscas, aí apareceu aquele Mercúrio lá, o Pietro, que eu não dei lá muita trela, mas... Você e 99% da população terrestre. Pois é, incrível como eu fui, digamos assim, levado pelo filme. Temos aqui mais uma instalação do Universo X, dessa vez lidando com viagem no tempo. Então não é só um filme de ação, não é só um filme de aventura, é um filme de ficção científica também, né? Isso é um tema que eu particularmente gosto muito e a gente pode ter vários leques, né? Ele não é um filme que, digamos assim, discuta tanto a ideia como é, por exemplo, o Looper, que foi um filme do ano passado, mas mesmo assim ele funciona bem. E eu gosto muito dessa questão da viagem do tempo ser da consciência e não do corpo. Sim. Sim. Essa questão sobre viagem do tempo é o tema que eu mais gosto, mas é em ficção científica. Só que tem aquele cuidado, esse comentário é melhor, eu até deixei ele pro final um pouco mais sobre do que significa essa viagem no tempo, mas a grande questão quando você inclui esse tipo de elemento na narrativa é você causar muito impacto no futuro que acaba perdendo todo o sentido do cara ter voltado no tempo, né? Bom, na teoria é aquela coisa que vai Austin Powers, né, que ele fala no segundo filme, né? Então eu vou voltar no tempo pra recuperar o meu mojo, mas se eu recuperar o meu mojo nunca vou ter voltado no tempo, porque mas aí não dá, meus olhos cruzaram, sabe? Exato, e esse é o grande perigo tratar a viagem no tempo, e acho que X-Men faz dá um show nisso. Não é o primeiro tema recente que nós estamos vendo. Star Trek nós já vimos algo semelhante, né? Uh-huh, é verdade. Não, talvez até o De Volta pro Futuro segue uma... O conceito de viagem no tempo é um pouco parecido com o De Volta no Futuro, se você pensar. Eu acho que é mais pra Star Trek no sentido de você voltar no tempo pra pagar todo uma herança e poder começar do zero. Eu acho que é mais com essa utilidade. Eu ainda acredito que no caso de Star Trek, o diretor fez, né? O J.J. Abrams, ele fez uma linha paralela, né? Digamos, ele não destruiu... É, você apaga a linha anterior, né? Você não cria uma paralela, né? Você cria uma nova. É, eventualmente, você pode até... eventualmente... colocar realmente histórias paralelas e colocar universos se comunicando, vamos dizer assim. E eu acredito que no Star Trek eles vão acabar sempre usando Spock enquanto o Nimoy estiver vivo pra fazer esse tipo de coisa. Eu concordo com a Juliana. Eu acho que eles estão indo pra uma linha. Agora é McAvoy e Fassbender e acabou. Vamos tirar agora os antigos e fizeram uma passagem de bastão da história de maneira brilhante. Eu ainda acredito que o Wolverine vai aparecer, que o Hugh Jackman vai aparecer assim eventualmente, porque eles vão usar daquele artifício, ele não envelhece, então a gente pode usar com maquiagem, claro, né, por mais algum, talvez um ou dois filmes. Mas eu acredito também que seja uma renovação, inclusive essa daí que você comentou, José Rodrigo. Essa questão do Wolverine, eu acho que o Dias de um Futuro Esquecido finalmente coloca um dilema legal pro Wolverine nos próximos filmes, né, do fato dele voltar ali, a consciência dele ser transportada pra 1970, antes dele adquirir o esqueleto de adamante, né? Então acho que isso, para próximas aventuras, acho que o negócio vai ser bem interessante. Aliás, essa é uma das coisas mais legais do filme, como Hugh Jackman, como Wolverine, né? Ele fala lá, logo depois que ele volta, que ele se encontra com os bandidos, né? Daí ele fala, não, aquela coisa, eu vou te mostrar por que você tem que ter medo de mim. Ele lança as garras e ele olha, que estranho, né? Ele fala, ele fala assim, droga, não tinha o adamante ainda na época, você vai no osso mesmo, né? Isso cria certos problemas, mas mais pra frente, né? De vez em quando ele parece que esquece mesmo que não tem o adamantium, né? No cobrindo os ossos dele. Ele sente até falta do adamantium, né? Engraçado isso. Não, e sabe o que é mais legal? Em todos os filmes anteriores, quando ele enfrentava o Magneto, né? Uhum. O Magneto mandava ele pra casa do Chapéu por causa do esqueleto dele, né? Que ele sempre tinha praticamente a mesma sequência, né? Jogava ele na floresta, no X-Men 3, dentro do trem, no X-Men 1, enfim. E deram um jeito, né? Deram um jeito de fazer a mesma Achei muito legal isso aí. De fazer uma rima praticamente com os filmes anteriores, do mesmo embate Magneto e Wolverine, mas acharam uma maneira bem, bem, bem criativa de resolver sem o adamante. O que vocês acharam das cenas do futuro? Em primeiro lugar, assim, eu consegui ver o filme tanto em 3D como em 2D pra fazer comparações, acho que valeu a pena. Inclusive o 3D, eu acho que é um 3D que vale a pena. Como é que eu vou dizer? Ele não atrapalha. Não atrapalha, porque ele não foi filmado em 3D. Também, né, tem essa questão. Eu acho que de repente, eu não vou falar assim pra você fugir do 3D, né, nesse caso. Eu acho que é bem legal, sim. Impressão que eu tive depois de ver a sessão em 2D. Eu achei que nas cenas de ação iniciais, o 3D contribui, principalmente naquele poder daquela garota que eu não me lembro o nome dela agora. É Blink, né? A Blink, exatamente. Que faz os portais? Que faz os portais. Os portais em 3D funcionam muito bem. Eu acho que o 3D contribui pra aquilo, porque ele praticamente abre um campo novo dentro daquele cenário, e também como estética, se bem que não vale a pena você investir em 3D por uma questão estética, mas quando eles usam, principalmente na década de 70, o 3D fica muito bonito. Eu me lembro de duas cenas, eu até coloquei na crítica isso, dois planos, um que o McAvoy tá sentado no sofá e tem um tabuleiro de xadrez em 3D, então ajuda bastante ali para estabelecer a profundidade de campo, tudo, achei que ficou bonito, e depois num lustre, quando aparece o Hank. Assim, ele se pendura, aliás, é uma cena engraçada. Exato, né? Então o 3D também ajuda a colocar a distância ali do lustre pro chão. Eu achei um bom uso do 3D, sim, eu acho que vale a pena ir assistir em 3D, não atrapalha nada, e não tem exageros, né, não tem nada voando na tua cabeça, não tem nada disso no filme. Ele preza pela elegância, eu até vou dizer assim, no 3D, ele pensou em 3D, depois converteu, porque o que falam aí, que na indústria é muito mais barato você fazer isso, as câmeras de 3D são muito mais caras. E o cara fica ali com óculos, né, pra ficar vendo como é que o resultado vai ser na hora. Sim. E aí isso atrapalha, mas isso aí é de cada um, né? E toda, as cenas da Blink, elas são todas inseridas depois digitalmente, então não teria por que filmar. Não ia ter diferença. Não ia ter diferença nenhuma filmar em 3D. É, tudo. Vocês acham da cena do passado, principalmente porque faz um paralelo, X-Men sempre lidou com aquela coisa de ser relação entre as minorias, paralelo com homossexuais, negros, seja lá mais o que for, né? E no futuro esse cenário se repete com os mutantes sendo caçados e os mutantes e os humanos que poderiam vir a gerar mutantes ou que ajudaram os mutantes, principalmente no Bishop, né? Que ele é o personagem lá, que é aquele negro que absorve energia, né? Você vê que ele tem um M no olho esquerdo, né? Basicamente como se fosse um campo de concentração aquilo, né? No futuro, aliás. Eu acho que em todos os momentos da franquia eles fazem essa referência aos campos de concentração, ao nazismo, né? É uma imagem bem forte, tanto no passado do Magneto, né, que aparece mais literalmente, mas mesmo no passado normal, vai nos primeiros filmes, nos anos 70, sempre tem alguma coisa que remete a isso, né? É, eu acho que a questão toda é se você substituir a palavra mutante por qualquer outro termo que represente uma minoria, a história segue a mesma, né? Uhum. Eu acho que esse debate é realmente mais forte. Esse novo filme, ele não tem tanto isso, a não ser, claro, nessa questão do futuro de que os sentinelas, as máquinas vão perseguir humanos que tenham o gene que possam ali gerar novos mutantes. Então você vê que o filme, ele diz o seguinte, ó, depois de tanta coisa, a gente descobre que eles descobrem que são todos iguais. Então, acho que essa é a primeira mensagem que passa. Você, como você disse, é isso mesmo, o discurso ele ainda tá presente, mas ele é menor, né? Ele é menor. Porque eu acho que, pra quem acompanha assim, sério, já é uma coisa tão óbvia, tão assim, martelada na cabeça da gente, que ele só precisou dar umas pinceladas ali pra lembrar a gente que também é sobre isso. É um filme de ação? Beleza, é um filme de ação. É um filme de ficção científica? Tudo bem, também é. Mas também é um filme com uma certa crítica social. Claro, e aquela sequência da Mística, quando ela tá diante de um público terrorizado pela forma mutante dela, toda azul e tal, e ela para, não sabe o que fazer na frente daquele povo todo, e aí ela se transforma numa mulher, né? E aí a mulher que ela se transforma, isso é muito interessante, é o subtexto pra mim, o subtexto racista que tem, ela se transforma numa negra, né? E as pessoas, elas ficam ainda mais horrorizadas, não por ela ser negra, obviamente, porque elas estão vendo um mutante ali sair daquela forma azul pra uma mulher. Quando o Singer coloca ali uma negra naquele momento, ele tá dizendo, né, eles estão horrorizados também, porque é isso mesmo, a sociedade ainda se sente horrorizada por uma série de coisas medievais aí, que a gente já deveria ter deixado pra trás. E eu acho isso, achei essa sutileza dele, quer dizer, sutileza, né? Sutileza no pelo contexto do filme, mas não é nada sutil, né? Mas eu achei que a Mística se transformar numa mulher negra e avançar e o público abrir de medo, eu achei isso genial da parte dele também, pra continuar com a questão, com a crítica de racismo e, enfim, outras coisas que ele trata desde o início. Não, e tem uma coisa também que a gente não pode esquecer, que o Brian Singer é homossexual e talvez por isso ele provavelmente tenha sofrido algum tipo de preconceito no decorrer da vida dele, e isso provavelmente ajudou ele a compreender muito bem esse universo mutante. E, pra mim, ele nasceu pra fazer um filme dos X-Men. A gente teve o First Class, que é um bom filme, aliás, um puta de um filme, mas você vê o jeito que o Bryan Singer trata os personagens, as situações, é diferente. Sabe, tem uma carga emocional diferente. E mesmo que nesse filme específico ele não bateu tanto na tecla do preconceito, né? Porque, como vocês citaram, né? Já foi comentado em filmes anteriores, mas ainda assim ele dá umas pinceladas. E vocês comentaram a questão da parte do futuro, né? Que se assemelha a um campo de concentração. Na verdade, é a referência direta aos quadrinhos, porque nos quadrinhos, no futuro, os X-Men estão em campos de concentração. Tanto os mutantes quanto os simpatizantes dos mutantes estão em campos de concentração, aprisionados pelos sentinelas, que na verdade são os Nimrods, que é um outro tipo de sentinela, mas o filme não aborda porque não é necessário. Então, essa sensação que vocês têm é a referência direta dos quadrinhos. E só para um pouco contextualizar, que é uma diferença, e eu citei que no filme, na minha opinião, ficou bem melhor. Nos quadrinhos, o personagem que vai para o passado é a Kitty Pryde, Uhum. Enquanto no filme é o Wolverine. E a explicação que é dada no filme é perfeita e totalmente crível. O Wolverine, como é um mutante, tem um fator de cura, ele tem uma tendência a resistir, a mente dele a ter uma resistência muito maior do que outros mutantes. Bem no início do filme, a Kate Pryde fala: olha, eu nunca tentei fazer isso com esse espaço tão longo, no máximo de dias ou semanas. E eles tinham aquele receio, né, inicial, mas o Wolverine falou: não, deixa que eu vou tentar e vamos ver o que vai dar. Então, assim, a escolha é natural pela característica dos poderes do Wolverine, né? E pelo apelo também, né? Porque a gente tá falando de cinema. A gente não pode colocar a Kate Pryde como o fio condutor de um filme dos X-Men. É, isso que eu ia fazer o gancho pra você que leu os quadrinhos, né? Então, aparentemente, também não te incomodou isso, porque eu já vi gente falando assim: não, o filme é uma droga porque não respeita esse cânone aí que não foi... Não incomoda. Por quê? Porque faz todo o sentido no mundo, gente. São mídias diferentes. Você não conseguiria, por mais que assim, o Barry Singer é competente, o roteiro é muito bom, mas assim, ele não ia conseguir atrair um grande público colocando a Kate Pryde como personagem principal. E até assim, e tem até marketing, né? Sim. E poxa, é o Wolverine, todo mundo conhece o Wolverine. E aliás, nos quadrinhos, né, tem uma curiosidade, né? Nos quadrinhos o Wolverine morre no futuro. Aliás, todo mundo morre, né? Pelo que eu tava dando. Na verdade, assim, a história, só pra pôr um exemplo aqui, são apenas 4 X-Men, se eu não me engano. Wolverine, a Kate Pryde, eu sei que são poucos, pô. O Bicho aparece depois, em outra saga, não é nessa direta, porque o Bicho é dos anos 90. E essa saga é do Chris Claremont, é dos anos 80. Que aliás faz uma ponta no filme, né? Não sei se vocês repararam. Sim. Ele é um dos senadores, né? Sim, é o velhinho lá. É. Olha só, essa questão do Wolverine, eu acrescento ao que o Marcelo disse, que ele funciona em vários sentidos, inclusive no sentido narrativo, que quando a consciência dele volta para os anos 70, o primeiro que o personagem está exatamente igual, tá certo? Ele é um cara que não envelhece tão rápido, então ele está igual. Então, primeiro ponto, visual. E segundo, que ele passa a ser um espectador como nós. Nós acompanhamos ali aquela transformação do X-Haver e do Magneto. Aliás, de Eric para Magneto e de Charles para Professor X, né? Praticamente ali é o comecinho disso, nessa nova linha, pelos olhos do Wolverine, que já sabe quem eles serão, mas que acabou de conhecer aqueles caras ali. Então, eu acho que em todos os sentidos mandar o Wolverine para e não a Kitty funciona. Olha, Wolverine faz muito sentido porque teria que ser alguém com mais de 50 anos, né? Porque eles voltam 50 anos no passado, o corpo tem que existir pra consciência voltar. Também. Então, era praticamente uma exceção. Era ele ou o Xavier ou o Magneto. Claro. Mas o que me incomodou, não sei se incomodou vocês, pelo jeito não, foi esse poder mágico da Kitty Pryde, que não existia até então. Ele explica muito rapidamente, né? Se não me engano, no prólogo, o Patrick Stewart, ele fala como que ela conseguiu aquele poder. Ele fala alguma coisa, mas isso não é a única coisa, assim, que depende de um diálogo expositivo, não, pra dizer o porquê que isso acontece ou não acontece. A própria ressurreição do Xavier exatamente. Tem várias coisas que mereciam uma explicação maior nesse filme, eu acho. Deixar coisas demais no ar. E coisa de 3 minutos, né, Juliana? 3 minutos eles teriam. Custava, né? Custava. Explicar 3, 5 minutos já resolvia o caso. Por exemplo, o Xavier, no cena extra de X-Men 3, é que ele passa a consciência dele pra um outro cara. Mas o problema é que esse outro cara não é gêmeo dele, né? Tem essa questão. Como é que ele mudou, assim, pra ser de novo o Patrick Stewart, né? Ou em que momento que o Wolverine teve as garras dele revestidas de novo de adamante? Porque em X-Men... Né? No Wolverine Imortal ele perde as garras de adamante, não o resto. No começo do filme. Ah, no começo do filme as garras dele são de adamante de novo. Né? Uhum. E deixam só ele meio velhinho, só colocando uns branquinhos. Né? Não, mas essa questão do Wolverine ter as garras de adamante no futuro de novo, eu acho que é coisa pros próximos filmes. Isso não me incomoda mais que a questão deles poderiam ter incluído ali uma cena de 3 minutos pra dizer como é que o Xavier voltou pro filme. Não ia custar, né? Não ia custar. O próprio Patrick Stewart não deu resposta pra isso, né? Exatamente. Ele diz... Aliás, ele não gosta disso. De fantasia, a gente pode fazer o que quiser. Acreditem apenas. Ou talvez eles estejam trabalhando com, como estão se falando em viagens do tempo, pode cair na questão de linhas temporais diferentes, né? Não, mas daí não funciona porque aí bagunça demais. Aí não... Só se eles quiserem explicar isso depois, mas eu acho que eles jogaram muita coisa aí que eles vão ter que explicar que não estavam contando com isso. Queria fazer uma comparação rápida assim entre o Wolverine Imortal. O Wolverine Imortal, ele teve, vocês assistiram, ele tem um pouquinho mais de violência, vou dizer assim, explícita. Porque o Wolverine, assim, quando aparece aparece enfiando as garras nos vilões e realmente aparece sangue. Aqui é uma coisa mais comedida, mas isso não quer dizer que o filme não seja violento, porque afinal de contas tem cena de gente tendo a cabeça arrancada, membros arrancados, e claro que são aqueles que estão durante o poder deles, né? Tipo, o Colossus tá em metal, o Mancha Solar tá em fogo, e isso é diminuído, mas mesmo assim aparece. Gente sendo decapitada, gente sendo desmembrada. Gente morrendo e não morrendo, né? Tipo, filme de super-herói hoje em dia, ninguém morre. Então, você não tem um impacto grande vendo o Colossus sendo cortado pela metade, porque você sabe que ele não tá morto, ele vai voltar de alguma forma. E todos eles a mesma coisa. Acho que talvez na primeira cena a gente tenha um impacto grande. Fala, meu Deus, eu perdi a cabeça. Mas depois isso, você já sabe que isso vai se repetir mil vezes até eles não morrerem mais. Não, mas de qualquer jeito a imagem ficou marcada, né? Eu acho. Acho que o que o Thiago tá dizendo é não tá o sangue explícito, né? A violência, o gore. Acho que você tá falando do gore, não do... É isso. E não do que acontece, que eu concordo com a Juliana que o impacto tá lá e um minuto depois a gente sabe que aquilo vai se repetir. O Wolverine, principalmente nas duas, nos filmes solos dele, o que eles podiam explorar a não ser a própria violência e selvageria do personagem? Por isso que eu disse que finalmente colocaram alguma coisa interessante na linha do Wolverine agora, que, por exemplo, como seria? Ele pode tomar a decisão de passar por toda aquela dor que ele passou pra colocar o esqueleto de adamantium de novo? Sabe, isso é uma questão que eu gostaria de ver o Wolverine responder, né? Já que ele agora tem tá só com ossos de novo. Acho que ele não vai ter consciência disso no passado. Não sei. Eu fiquei justamente com essa dúvida. Eu acho ele também volta, que ele não vai ter. Ele volta à consciência do passado dele e não sabe nada do que aconteceu. Lembra? No momento que eles estão ali na sala, No momento que ele ainda está em dois mundos, mas a partir do momento que, em tese, só vai sobrar essa linha passada, eu não sei se a consciência dele fica. Eu fiquei com essa dúvida. Não, eu acho que não fica, viu? Eu acho que a consciência dele é que voltou pro futuro. E no futuro, ele vai ser a única pessoa que vai se lembrar de tudo que aconteceu. Uhum. Pelo menos assim, eu tô pensando assim, eu acho que aquele Wolverine... Ele não vai ter duas memórias. Isso. Mas isso pode ser ampliado e acho que a gente deve deixar o final só pra... E sim, é lógico, dá muita margem pra discussão isso. É complexo, não é fácil. Eu acho difícil ele ter duas memórias coexistentes, eu acho que não. Tá. Enfim. E em 73, onde a maior parte da história se passa, a gente tem um universo novo, assim, principalmente pra quem não acompanhava quadrinhos. E eu gosto bastante dessa tentativa do universo X ser, pelo menos assim, desde o Bryan Singer, ser um pouquinho mais realista, né? Então, no primeiro filme, a gente tem aqueles uniformes que são todos pretos, tanto na primeira classe como aqui, eles usam fatos históricos pra fazer a mistura ali de mesclar o nosso universo com o universo do filme. Então, no primeiro filme, tem aqueles dos mísseis de Cuba, aqui a gente tem assassinato do presidente John Kennedy, Guerra do Vietnã, tudo isso pra situar historicamente a onde a história tá passando, né? E fazer assim um paralelo com os sistemas que a gente comentou, por exemplo, lá no começo de preconceito, outras coisas, né? Também, de novo, ele sai muito bem nessa parte, o roteirista, né? Simon Kirkenberg, né? E junto com o diretor, né? Eu acho que é genial, primeiro porque eles se inserem aí a nossa história com o universo dos X-Men, sem que ela seja, assim, a coisa fundamental, né? Ela faz parte da narrativa, ela tá lá, mas ninguém tá falando de resolver o problema da guerra do Vietnã ou, eventualmente, resolver de fato a crise dos mísseis. Não, tá lá de pano de fundo pra situar, pra mesclar os mundos, sem falar assim, ó, os X-Men estão salvando a Terra de problemas nossos mesmo, né? Não, eles têm a causa deles, eu acho que isso é legal. Eles mesmos não se resolvem, né? O Magneto sempre tá tentando aprontar alguma coisa, eu acho isso muito interessante por parte do roteiro. Eu acho que X-Men é dos heróis todos, são os mais humanos. Tem causas humanas, eles têm sentimentos muito humanos, vilões muito humanos, mas eles separam dessa forma, né? Mostrando as guerras paralelas. Tem as guerras dos humanos e as guerras dos mutantes, ou dos mutantes com os humanos, mas como se fossem coisas separadas do nosso universo, que na verdade, se a gente for ver um pouquinho mais de perto, não são, né? Estão o tempo todo falando de gente. Então isso eu acho interessante, assim, na série dos X-Men. Também tem alguns fatos, alguns apontamentos até técnicos, né? Por exemplo, quando a Mística tem, nessa cena que o Rodrigo já comentou, ela é filmada a partir de uma câmera Super 8. Pequenas coisinhas na produção que vão dando pontos pra ela pra gostar mais ainda desse filme, né? O Singer poderia muito bem passar por um jeito mais fácil de fazer a coisa, não fazer esse tipo de registro, por exemplo, que eu comentei, e bola pra frente. A gente não teria efeito, mas não seria tão cuidadoso. Esse filme é muito cuidadoso em geral, eu acho que ele. Questão do figurino, eu ficaria surpreso se o figurino fosse ruim, né? Mas não, ele é muito bom. E pegando voltando nessa cena da Mística, agora que você falou, me ajudem aí a lembrar. Eu acho que, inclusive, o figurino dela, quando ela se veste ali com aquele cabelo mais estiloso, ela tá um pouco mais à frente do tempo dela. Vocês acham? Vocês lembram disso? Que agora eu tô tentando lembrar do figurino dela. Acho que ela tá com uma jaqueta vermelha de couro, alguma coisa assim. Sim, né? É, a roupa que ela usa é vermelha. É. A moça aqui, porque ela se inspira numa pessoa que tá ali na plateia, isso, né? É. Mas ela mesma tá com uma roupa de couro vermelha, uns saltos assim, bem. Isso. Plataforma bem, bem gigante, né? A Juliana, talvez você que saiba qual que é o nome daquilo, porque eu não sei. Um cabelo estiloso, tudo. Então, eu acho que teve sim a preocupação da questão dela ser negra, e teve a preocupação de colocar um figurino à frente do tempo que ela tava ali, pra chocar ainda mais. Então, eu acho espetacular o trabalho. E falando de figurino, se a gente comparar o figurino também do futuro, também tem um destaque bacana pra separar 50 anos de história entre eles. Foi excepcional também. Eu tava comentando, acho que com o Marcelo pela internet, não sei se foi o Marcelo que falou, e que eu comentei sobre o capacete do... Foi comigo. Que é interessante que o único motivo do Magneto usar aquele capacete dele é evitar que o Xavier entre na cabeça dele. E lá no futuro, né, desde o começo da narrativa, ele não usa o capacete, que mostra a total confiança que os dois têm ali um com o outro. Então também até o figurino dando informações importantes sobre a relação, como que eles evoluíram, Magneto e Xavier 50 anos depois. Magneto não precisa mais do capacete dele porque não faz o menor sentido, o Charles nunca vai entrar na cabeça dele. E... voltando no Primeira Classe, também tem uma outra cena, o tabuleiro de xadrez ele sempre tá presente na sim, história. Desde o primeiro filme. É, eles jogam xadrez na prisão. Né? Exato, mas olha que coisa bacana, né? O xadrez é um jogo que, se você conseguir antecipar o teu adversário, você o derrota, né? E o Xavier poderia fazer isso a qualquer momento com o Eric. E os dois jogam xadrez, o Eric não tem o menor receio de jogar xadrez com o Charles, e o Charles não entra na cabeça dos caras. Então, toda a cena que envolve o jogo de xadrez, pra mim, tá dizendo, olha o nível de confiança que um tem no outro. Olha que... Eles não são inimigos, assim, eles, né? Eles se respeitam muito. Eles, né, se respeitam muito, que também é um jogo, é lúdico, sim, mas se tá ali na tela, quer mostrar alguma coisa, e se quer mostrar alguma coisa, que é isso, né? Quer mostrar que eles têm uma relação muito, muito próxima. E pensando que no futuro o Magneto tá sem o capacete, eu acho que isso, o figurino fica ainda mais extraordinário. Tudo aí que ele fica sem o capacete, e ele vai atrás do capacete no momento X que ele para de ter essa confiança. Né? Perfeito, Juliana, perfeito. Exatamente. Falando até da... Eu não tinha lembrado. É verdade. E assim, falando da relação dos dois, até li esses dias um artigo que compara que o Xavier e o Eric são como Martin Luther King e Malcolm X. É como se eles lutassem, assim, por um ideal, mas pela mesma causa, mas de maneiras diferentes. E eu fiquei pensando, é verdade, cada um a sua maneira ali, mas lutavam pela mesma causa. É que cada um lutava e com algumas armas, né? Cada um tinha um tipo de luta pra, né? Rapaz. Diferentes, né? Os dois lutam pela aceitação da sua raça, no caso, né? Dos mutantes, e tal. Mas um luta pela separação e o outro pela união. Mas sim, a causa não deixa de ser a mesma, dessa aceitação, dessa... É que o Eric, ele é, como você pode dizer, ele é mais pessimista, né? E olha só, Malcolm X, né? Sim. Então, ele é mais... o Eric é um pouco mais bruto, porque daí você pode falar tudo que ele sofreu no campo de concentração, daí ele percebeu como a raça humana era podre, então eventualmente ele quis se vingar desse jeito, porque ele sabia que, como ele era, ele nunca seria aceito, né? A questão do próprio Bolívar Trask, né? Que é interpretado pelo Peter... Dinklage, né? Monstro, né? Eu acho que ele você vê assim que a causa dele também tem alguma coisa a ver com aceitação, né? Porque afinal de contas, o que ele é? Ele é... Mano. Tenho certeza que ele não foi escolhido assim, ao acaso, sabe? Não, ele é um cara famoso, tudo bem, mas ele também é uma pessoa baixa, né? Ele tá fora de certos padrões, assim. Então, ele se incluindo nessa causa aí contra mutante, ele fala, né? A gente vai achar um motivo pra gente, como raça humana, se unir, né? Contra um mal comum. E ali, ele acha isso, e aí ele vai estar, assim, apesar dele ser baixo, ele vai estar unido aí com... ele não vai ser um excluído, na verdade ele vai ser muito importante aí pra esse futuro, né? E o personagem do atrás, que apareceu em outro filme, eu não lembro em qual da série, como um outro ator, um ator negro. Então ele sempre foi uma minoria. É, eu só perdi. É, então eu vi um comentário do próprio Bakasinga falando, se desculpando por ter trocado o ator e tudo mais. Ele deve fazer uma participação bem pequena. Realmente não lembro, não. Mas enfim. Mas o Peter Dinklage, ele é espetacular. Dispensa qualquer comentário. Concordo, nesse ponto de vista eu acho que vale a pena comentar o cenário construído pra ele, mesmo ele sendo um anão e que diretamente faz essa referência a uma minoria. É, mas todo o império que ele construiu ali como empresário, todo o escritório dele montado todo pra ele. Inclusive tem uma passagem que ele, do escritório, que na verdade é a mística, né, que tá disfarçada. O teto, né, é bem baixo assim, é mesmo. É como se ele estivesse se adaptando, né, querendo ficar mais normal. É o cenário dando informações bastante sobre o personagem. E agora me lembrei que tem essa cena da mística especificamente. Que forma inteligente que eles encontraram de trazer uma solução para todos os personagens do First Class, né, do Primeira Classe. Aquele momento que ela entra no escritório do não vamos falar agora de spoiler, mas que ela entra, encontra os arquivos e ela descobre o que aconteceu ali com todos aqueles que estavam no primeiro filme. A Angel, o Azazel. E isso é uma coisa que, por exemplo, eu senti muita falta no terceiro filme com relação ao Noturno, que era um personagem importantíssimo muito interessante. Né? No filme 2 que simplesmente é ignorado. Aí vieram com uma história que no videogame explicava o que tinha acontecido com o cara. E já nesse filme, não, eles não esquecem de ninguém. Eles realmente trazem todos, ou a grande maioria, mas aqueles que foram importantes nos filmes anteriores estão aí nesse Dias de um Futuro Esquecido. E de uma forma absolutamente convincente. Que mexe, inclusive, com o arco narrativo da Mystic, porque ela tá ali naquela fila, né? Eu realmente não lembrava desse detalhe aí do videogame. Deve ter lido em algum lugar na época, mas também não é importante, não, né? E outra coisa, digamos, devia ser. E se não tá no filme, se tá explicado em outra mídia, isso é o roteiro, é vagabundo, né? Pelo amor de Deus. Se não tá, não dá. Ah, e vamos lá, né? O Noturno no filme 3 teria resolvido uma porrada de problema, né? Então por que tira o cara e não dá uma solução pra ele? Sacanagem. E era um personagem bem interessante. Gente, só um parênteses. O Bolívar parece que apareceu no confronto final. E essa questão de ser anos 70 e o Xavier ser um viciado, né? Aliás, é uma coisa interessante que ele não usa a palavra viciado na história, mas ele é um viciado. Sim. Né? Ele tá viciado naquela droga lá, que seja lá o que for aquilo, né? No soro, né? Tem uma determinada cena quando ele vai, já tá pedindo o movimento das pernas de novo, e ele pede pro Hank McCoy, né, que é o fera, pegar a seringa pra ele, ele até dá uma lambidinha assim no lábio, assim. Um close bem no braço dele, com a seringa bem na posição ali, pra deixar bem clara essa referência, né? E que atuação, hein, do James McAvoy. McAvoy. Que atuação dele, hein? Assim, eu fico imaginando, tanto ele quanto o Fassbender, estão muito bem, já estavam, ó, bem no First Class. Agora, assim, contracenando com o Patrick Stewart, eu fico imaginando, assim, na cabeça dele, o desafio de interpretar um personagem que já tem um outro ator que já interpretou antes e tá interpretando no mesmo filme esse personagem em uma outra situação. E, assim, se você pensar, ele é o personagem principal do filme. Sim. É ele? Sim. Sim, são os dois. Os dois mais jovens, né? A história deles. Responsáveis por resolver o problema. Exatamente, cara. E ele, assim, numa atuação fantástica. Você citaram a questão dele ser viciado, o olhar que ele dá logo na primeira cena, que ele tá assim, encurvado, com a cabeça baixa e já levanta, você já vê um olhar dele. Um olhar maníaco, né? Uma coisa meio. Pois é, você fala assim: aquele ali não é um mentor, não é um super-herói que tá ali. Vai evoluindo, né, ao longo do filme. Sim. É uma situação muito clara no jeito de falar, no, até na velocidade. No... Nas roupas que ele usa, você já percebe isso. Eu acho engraçado. Eu acho interessante porque quando o Logan chega na mansão, ele começa a provocar o fera, meio piadista mesmo, né? Então, oi fera, tudo bem? Dele não sei o que você tá falando, né? Vamos, vai, libera essa coisa aí que eu quero ver, não sei o quê. Serve de contraponto à cena seguinte, que aparece o Xavier nas sombras, cabelo esguinhado, andando com um copo de uísque na mão, o roupão, assim, sem se preocupar com a aparência. Totalmente decadente. O José Rodrigo falou aí do tabuleiro de xadrez que aparece, e tem um outro totem que é pra mística, né? Pra Raven, né? Que é interpretado interpretada pela Jennifer Lawrence, né? Que tá lá, é ali aquele mundinho dele quase, né? Fica lá, tem um jogo de xadrez incompleto, tem a foto dela como lembrança. Uhum. E ele tá vivendo ali, no passado. Né? Vivendo no passado e optando por andar, optando por utilizar o remédio do Fera, que limita ali praticamente zera os poderes dele, pra que ele possa andar, né? Ou seja, ele escolhe uma condição humana. Também tem bastante mensagem nisso. É bem bacana também. E ele escolhe não ser quem ele era, né? Por quem ele era reconhecido. Ele fecha a escola, ele abandona de tudo que fazia ele ser o Xavier. Ele vira uma sombra. Ele tem medo, né? Essa é porque, a grande questão. Ele perdeu quase tudo, né? Ele perdeu a mística, ele perdeu praticamente a escola, o amigo. As pernas. Então, assim, as pernas. Aí, quase a sanidade, né? Porque ele falava que tava conseguindo, depois de tudo isso, aguentar, ele perdeu um pouco do controle, né? Perdeu um pouco o controle mesmo, assim, dos poderes, aí começava a vir muita gente, né? Ele tinha medo mesmo, e aí se enfiou nessa caverna aí, nesse mundo de alto pena, né? Uhum. Eu acho bem interessante isso de o Xavier e o Magneto, né, jovens, serem os personagens principais, incluindo também a Jennifer Lawrence, porque é ela tá em alto. Isso fez com que o Wolverine ficasse um pouco em segundo plano, e ele respeitou isso muito bem, porque com certeza. Eles sempre valorizam demais o Wolverine nos filmes da X-Men, como se ele fosse o protagonista ou principal X-Men. Nesse filme, não. Ele assume o seu lugar ali como só um mensageiro, alguém que guia, mas ele não é o protagonista. Eu achei isso bem bacana. Juliana, não só na década de 70, mas lá no futuro também, porque se a gente pensar nas ações que o Magneto, no futuro, ele tá agindo em prol dos outros mutantes, tá certo? Uhum. Tá pensando nos outros mutantes, pra proteger os outros mutantes, em primeiro lugar. Se você pensar num sujeito que, se não me engano, no filme, acho que é no 3, né, que a Mística no 3, que tem a questão da cura, que ele, bom, você não é mais uma de nós, então tá dispensada, né? Pensar nesse Magneto, que aí estamos na mesma linha, para aquilo, na mesma linha temporal, digo. Esse Magneto que dispensa a Mística porque ela tava com antídoto, e de repente, nesse novo filme, ele surge defendendo os outros, pô, imagina o que não aconteceu pra ter essa mudança de postura do Magneto, né? Mas eu acho legal que mesmo na década de 70, quando tem um diálogo interessantíssimo entre Xavier e Eric, em que ele coloca, escuta, você tá falando que eu sou o vilão? Nesse momento, não. Cadê os outros? Por que enquanto você tava lá na casa tomando praticamente esse remédio aí, eu tava cuidando dos mutantes? Onde você tava? Coloca o professor Xavier, o Charles, numa condição de vilão antagonista, mas como o cara que tá errado mesmo. Isso que é interessante, isso que é chocante no ponto de vista do personagem. Tá, na verdade, né? Ele não tá nem certo nem errado, ele simplesmente não fez nada, ele não tentou ajudar. Ele questiona, fala assim, o que você fez pra causa mutante? Uhum. Você ficou lá, eu tô... Passaram 10 anos, né? Imagina, 10 anos que quanta gente não foi presa, estudada, né, nesse meio tempo aí pelo Bolívar Trask ou outros até, né, que a gente pode imaginar, né? E depois disso ainda tem o William Stryker, que vai fazer participação, né? Não, em outros filmes ainda, né? Que a gente sabe o que o William Stryker vai fazer no X-Men 2, a gente vê o uso do William Stryker ali, os mutantes que ele captura, incluindo o filho dele. Que é rapidamente citado, né? É rapidamente citado. É por isso que é legal. Esse filme não esquece de ninguém, cara. A gente tem que forçar a cabeça aqui pra pensar em alguém que tá de fora. Sem receio de me repetir, é um cuidado na visão do Singer que eu fico impressionado. Só faltou mesmo, talvez, falar aí, talvez relembrar o Noturno, mas nos anos 70 acho que ele não tinha nascido ainda. Talvez no futuro já estivesse morto, mas. E talvez faltou só ele aparecer, né? Mas o pai dele tá lá, cara. E a mãe também, né? E a mãe também, exato. Sim. Eu gostaria de falar também um pouquinho da presença do Pietro, né? Que vamos ter aquela preocupação que aí, lá com o filme dos Vingadores, que o personagem vai aparecer, mas ele não vai poder ser chamado de mutante lá. Mas ele não foi chamado de Pietro aqui. Foi chamado de Peter. Mas eu acho que pra gente falar do Mercúrio, eu acho que você podia liberar os spoilers, viu? Porque... Tá certo. Então vamos fazer assim, ó, gente. Vamos, a partir de agora, spoilers liberados, tá? Pra quem não assistiu o filme, tá? Última chance de ir embora. Então tá, pode ir, vamos lá, ó, vamos falar aqui, a gente vai falar aqui. Só antes de começar a discussão, a gente já citou aí a questão da que vamos ter dois Mercúrios, né? Esse do X-Men e um dos Vingadores. Eu só quero mandar um recado pro Josh Weldon, que tá ouvindo o nosso cast agora, onde quer que ele esteja. Chupa essa manga, meu amigo. Corre atrás e vamos ver. O que você vai fazer? Chupa essa manga. A primeira foto que eu vi do Mercúrio caracterizado na revista da capa da revista Empire, eu falei, isso não vai dar certo. Todo mundo pensa. Nossa, mas eu tomei uma no cinema, que cacete, tomei uma boa. Aquela porrada no estômago, cara, que você não espera. Como fã, eu olhei aquela primeira imagem, falei, não vai dar certo. Eu falei, pelo amor de Deus, o que eles vão fazer aqui? Mas tá, vamos lá ver. Quando ele entra em cena, cara, é um minuto ele já te ganha. E o efeito especial é até relativamente sutil, né? Ele tem uma cena de um segundo, né? Se a gente for pensar bem, né? É isso? É. Ele tem uma cena de um segundo. Muito detalhado. É. Não, e o Bryan Singer, assim, ele foi tão eficiente ao tratar o Mercúrio, assim, como um jovem que tá não só lidando, mas aproveitando o seu poder. Porque, vamos pensar, um jovem, ele se descobre que tem um poder. O que ele vai fazer? Ele vai tentar aproveitar aquele poder na medida que for possível. E ali, sutilmente, é o que ele faz. Ele tá se divertindo com o poder dele. E ele é tão irônico, né? Ele fala. Quando eles vão falar assim, a gente vai ter que pedir pra você entrar no lugar, numa prisão dele. É, mas isso é legal, né? O Wolverine. É, aí, daí, só dá uma olhada pra lado. Só é o Pentágono. Tô tudo bem, né? Tem alguns filmes que você leva, alguns diretores que levam, tem 2 horas pra dar uma característica boa pro personagem, pra gente se importar com eles. E aqui nesse filme você se importa com, você gosta do Mercúrio nos primeiros 2 minutos de filme, acabou. Você gosta dele lá, mesmo ele sendo um cleptomaníaco do inferno. Você gosta por causa disso. Visual estranho dele, mas como o José Rodrigo comentou com o visual da Mística da Negra, aí ele tem um visual futurista também. Total, não? É verdade, todo prateado. Mas sabe que, ó, eu vou ganhar os inimigos agora, mas eu tenho que falar isso. Não é a primeira vez que a gente vê uma cena inspiradíssima disso daí, né? Não, com certeza o Bryan Singer não tirou da cartola dele. Isso a gente já tinha visto numa animação. É aquela dos bichinhos, Sem né? Floresta, que é exatamente. É inspiradíssima a hora que aquele bichinho toma aquele energético e o mundo para. E aí ele lembra disso? Realmente é o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio, né? E lógico que ele elevou isso a outro patamar, mas é... Não deixa de ser interessante, não, né? Não deixa, de maneira nenhuma, é espetacular. E é bem isso que nós falamos agora, a cena de um segundo, né? Quantos frames por segundo captura a câmera que ele usou pra fazer aquilo? Você chegou a ver isso? Tô olhando aqui na internet, 3.000 frames por segundo. Exatamente, deve ser a mesma que eles usaram em aquele filme que ganhou o Oscar, Guerra ao Terror. Ou até mais, né? Porque Guerra ao Terror já tem alguns anos, né? Não, tem razão. Deve ser uns 1.000. Quantos falou? 3.000? Eu tô caçando aqui, achei uma... Parece que 3.000, se não me engano. 3.000 frames por segundo. São só mais de 100... São mais 2.000 vezes... Quase 2... Mais de 100 vezes o normal, né? E ele não faz só isso, né? Nessa cena. Ele ainda usa o bullet time de um jeito novo, que começou lá com Matrix e todo mundo começou a usar aquela coisa da bala em câmera lenta, não sei o quê. E ele colocou coisa nova nesse tipo de cena, né? Que ele desvia a bala, faz aquela gracinha com o Mercúrio. Então tem tanta coisa ali naquela cena, que realmente é uma coisa que ele para o filme e fala, agora eu vou brincar aqui com tudo que eu tenho na mão, tudo isso aqui, eu vou brincar, tudo vai ter a ver com o filme. Se ele não tivesse feito aquilo, nós entenderíamos a cena, porque nós sabíamos que estava ali o Mercúrio, que poderia ter feito tudo aquilo e ter mudado tudo o trajetória da bala, e ter feito tudo aquilo e a câmera depois nos heróis, e a gente saberia o que tinha acontecido. Mas não, ele para, vamos fazer aqui, isso aqui, esse um segundo aqui agora vai virar esses X minutos aqui, vai ser espetacular. Brilhante. É brilhante a cena. A questão, assim, dele entrar naquele próprio universo, né? Porque ele coloca um fone de ouvido e vai ouvindo a música. Interessante que a música pra ele tem que ser acelerada também, né? Pra ele poder fazer tudo aquilo. Pois é. Naquele pequeno universo ali que durou meio segundo. E aí na velocidade normal, daí dá aquela piada meio. Até meio Monty Python, puxando a cueca do outro, fazendo a mão dar um soco em si mesmo. Eu acho. Além de tudo, é divertida, ele, né? Ele come alguma coisa no meio do caminho, né? Come e bebe alguma coisa. E tem uma frase muito legal, né? Que ele tem, outra discussão que ele tem com o Eric, né? Aí falar que você pode movimentar, né? É, minha mãe conheceu o cara que fazia isso, né? É que nos quadrinhos ele é filho do Magneto. Isso, é. Não sei se vocês perceberam na hora do filme, mas na hora eu saí. Na hora eu falei, ah, tá lá. É porque eles não podem citar, né, diretamente, por causa dessa questão, dessa briga, né, de direitos entre a Marvel Studios, né, e a Fox. Mas essa eu acho que é uma questão pros filmes dos Vingadores, né, e porque lá eles, provavelmente, eles não vão poder usar o termo mutante. E nem o Magneto. Né, mas vão poder usar o codinome deles, né, que vai ser o Quicksilver, né, Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, né. Isso é porque nos quadrinhos eles surgiram primeiro nas histórias dos Vingadores, pra depois surgirem com os X-Men. É, mas isso aí a gente vai saber só no ano que vem como é que eles vão resolver isso aí. E como você falou, o Josué não vai ter que correr atrás pra fazer atrás, meu filho. Fazer uma coisa mais... coisa interessante. Já que a gente tá na área de spoilers, vamos passar mesmo pros finalmente do filme, né? Eu comentei assim que X-Men, assim, as continuações em geral sempre costumam ter as coisas sempre grandes e maiores. X-Men sempre teve isso, né? Tem a cena da ponte em X-Men 3, tem a Estátua da Liberdade em X-Men 1, isso envolvendo o Magneto. O Magneto sempre gosta de fazer aquela cena que show off. Ele leva um estádio, cara. Nossa. Oh. Além de dominar as sentinelas, né, que não tinham ligas metálicas, né, ele leva um estádio inteiro pra cobrir a Casa Branca, cara. É o momento dele, não vai ter Copa, né? Exatamente. Eu achei. Tem os memes aí, né? Eu achei. Over. Nossa, achei o máximo aquela cena. Eu adorei. Não, eu acho que ela é o máximo e ela é over. Né? Não exclui a outra. Entendi o sentido. Não, mas eu acho que a coisa mais bonita do Magneto, né? Dessas coisas de show off dele, é a hora que ele pega os trilhos do trem e ele usa os trilhos praticamente como um sistema nervoso do sentinelas. Invade. E o plano é bonito. A maneira que o trilho é desfeito, que ele praticamente faz. Mais fininhos, né, pra conseguir entrar. Uhum. Isso, e transforma aquilo num sistema nervoso que vai ter tudo a ver com a questão da genética, digo visualmente, né, sempre dos planos iniciais que a gente vê a coisa entrando gene, se transformando e passando pelo corpo humano, tal. Eu vi uma rima bacana ali e o Magneto usando os trilhos de trem pra fazer aquilo, achei lindo demais também. Eu gostaria de abrir uma outra questão sobre, eu tive uma discussão com um outro pessoal, gravei um vídeo com o pessoal dos filmes e games, sobre a questão da adaptação das sentinelas aos poderes dos mutantes, né? Uhum. Como é que é isso, né? Afinal de contas, a Mística, ela, a priori, ela consegue copiar a aparência deles, né? Por fora, né? Mas não os poderes em si. Então, assim, é válido as sentinelas se adaptarem. Por exemplo, quando ela tá sendo atacada pelo Bob, ele pega o poder do Mancha Solar, que tá em outro plano lá do filme, nem em outro ambiente, e consegue se esquentar o suficiente pra não ser afetado, e com o Mancha Solar ele faz ao contrário, ele vira gelo. Olha, eu acho que dos absurdos do filme esse é o menor. Eu acho que é até interessante a solução, porque eles pegam o DNA da Mística, né, então os sentinelas não têm exatamente o mesmo poder, eles mimetizam. Agora, o que eles mimetizam foi cientificamente estudado por 50 anos, né? É uma coisa que eu tava falando, né? É externo o negócio. Então, se ele tem, ele consegue fazer uma pele de gelo, uma pele de fogo, mas ele não dispara rajadas, mas, né? Mas poderia estar no roteiro, Thiago, se eles tivessem, por exemplo, justificado que tá o DNA da vampira ali. Sim, faz sentido. Entendeu? Tudo bem, não tá na tela. Não, não dizem isso em momento nenhum. Mas seria uma solução. Seria uma solução que eu incluiria tranquilamente aí. E acho que a gente não faria essa pergunta se mas pensando que a vampira não tá lá? Que eles escolheram a Mística em vez da vampira por causa da atriz, né? A vampira não tá lá, a Mística não tá lá mais. Isso é interessante, isso é o que eu tinha comentado, inclusive, com o povo lá que eu tava defendendo, que é a tal da diegese, né? Você tem elementos dentro daquele universo que podem ser inseridos, daí a gente não necessariamente os vê. As cenas da Anna Paquin, que é a vampira, elas foram cortadas do filme. Só sobrou meia cena. No epílogo, né? Só no epílogo. Isso mesmo, só uma parte só. Talvez tenha alguma coisa a ver, né? Talvez tenha. Mas eu acho que isso vira uma falha, né? Porque eu acho que você tem que ter, no mínimo, uma sugestão das explicações, que é a mesma coisa do poder da Kitty Pryde. Enfim, de outras questões do filme, que ele não responde dentro do filme mesmo. Eu acho que, ok, aconteceu alguma coisa que a gente não tá vendo, mas dá pelo menos uma pista, sabe? Tá no mesmo limbo da história de Xavier ter voltado com esses aí. E a solução em si? Tudo bem, Wolverine consegue... aliás, não Wolverine, né? Quem consegue, na verdade, resolver a situação é o Charles, né? Na verdade, eu acho que é o Magneto. O Magneto, uma discussão. Mas a questão é que a Mística decide não matar o Trask e aí ele apaga o futuro que as sentinelas são criadas. Gente, eu achei isso tão exagerado. Eu achei tão ingênuo. Na boa, você evita uma guerra abaixando uma arma. Eu acho que quem evitou essa guerra foi o Magneto levando aquele estádio pra lá e botando medo nos caras. Falando, olha, se vocês tentarem uma guerra contra os mutantes, vocês vão perder. Eu acho que foi a única coisa que poderia ter convencido os humanos a não criarem sentinelas. Talvez tenha sido, eu acho que é mais uma junção desses fatores, né? Digamos, nem um extremo, nem o outro, né? Eu acho assim. Que foi só pra abaixar a arma e demais. Eu acho assim, primeiro que eu não acho que os humanos não vão criar os sentinelas, nem pela razão do Magneto, nem pela razão da mística. Eu acho que vai voltar sim. Não é à toa que o Hank fala sobre física quântica, de que a coisa tem, não adianta, você não vai conseguir mudar aquilo que vai acontecer no futuro. Então acho que isso tem a ver com os próximos filmes, eu acredito muito que... Mas vai ser diferente, né? Porque afinal de contas... A gente viu o futuro, é bem diferente. A gente viu o futuro. Parece que a pessoa me corrija se eu estiver errado, Marcelo. Mas depois que a Kit Pryde resolve o problema no passado, ela não mostra como é o futuro dela, né? Não mostra. Então, aí fica... Veja só, concordo com vocês, mas pensando no epílogo que a gente viu o futuro e tal, se a coisa fosse pra ser bonitinha, resolvemos a história, talvez víssemos ali, no mínimo, a mística. E ela não tá lá na casa no futuro, tá certo? Não, a grande vantagem desse novo universo, digamos, rebootado, não é exatamente um reboot, mas é uma... Um reboot disfarçado. É um reboot pra passar o bastão completamente, eu acho. É. Isso. Mas é uma coisa interessante, é que eles podem fazer muita coisa agora. Existe uma infinidade de novas histórias que eles podem criar agora, inclusive com sentinelas ou sem sentinelas, quem vai ser o vilão. Um cuidado bem legal que o Singer tem aí, não mostrar no futuro se o Wolverine tá com as garras de osso de... O de adamantium, esse tipo de coisa. Eu vi gente reclamando assim também, por que o Wolverine ficou tão surpreso que a escola tá tudo bem? Na verdade é porque ele a última memória que ele tinha é que ele tinha se afogado, né? Ele não lembrava. E pra ele não tinha conseguido fazer a solução, né? Mas aí por isso que ele ficou surpreso. Então, mas como é que ele é resgatado pelo William Stryker, tá certo? Não é. Não sei se vocês perceberam, mas não é o William Stryker. Ele não é realmente. Não, claro, lógico, era a mística. Era a mística. Que é uma solução totalmente sem sentido, mas tudo bem, vamos lá. Não, exato. Então, mas e aí, o que ela vai fazer? Ela vai colocar ele no caminho de fazer parte do programa Arma X ou não? Foi isso que eu quis dizer como um grande novo dilema na vida do... No arco do personagem Wolverine. Porque se ele vai passar por aquele programa, seja pelo William Stryker ou não, pode ser que dependa da vontade dele, ele decidir ter aquelas garras de adamantium, entende? Então, acho isso um pouco difícil. Eu não acredito nessa dupla consciência dele. Assim, eu dele também acho que não. Acho que não vai poder ser dessa vida. 50 anos duas vezes, assim. Eu acho muito difícil que eles optem por esse caminho. O Wolverine sem as garras é uma coisa esquisita. Não, eu até acho que ele vai, assim, eles vão fazer algum outro filme solo implantando o adamante dele. De mas eu acho que vão fazer isso aí. Eu não duvido, não. Não, mas olha só, pelo menos a grande vantagem é que a gente pode desconsiderar agora totalmente o X-Men Origins. Sim, uma coisa que eu acho bem claro, o X-Men o Origins você descarta e o X-Men 3 também. Você descartou o X-Men 3. O Brian Singer quer manter o universo dele lá, né? Então o X-Men 1 e 2 é o que vale. Não, mas vale o Primeira Classe também. Não, eu tô falando dos outros. Primeiro. Mas o First Class tem... O Brian já era o produtor, se eu não me engano. Ele tava envolvido na produção. Sim. Tanto que quando ele saiu dos X-Men pra poder fazer o Superman, ele tinha indicado o Matt Vogel pra fazer o terceiro, né? Acabou que não deu certo. Colocaram aquele traste. Brett Renner. Olha, assim, eu tenho muitos problemas com o X-Men 3. Tem algumas sacadas até interessantes, mas assim, de uma maneira geral, eu acho que é um filme muito descartável. E até a trama da Fênix Negra, da Fênix, que poderia ser muito melhor aproveitada. Eu fico imaginando que se o Bryan Singer tivesse continuado, o que ele não faria com aquela saga que... Eu não sei se tem futuro a Fênix com aquela atriz. Não vai ter. Não vai ter. É que não. Não tem como. Foi pelo... O elenco novo e ponto. Pelo filme descartou o que aconteceu no 3 e agora é uma nova história. Tem que trazer novos mutantes e acabou, vai. Como falei, as possibilidades são infinitas, são imensas. Tem muita gente também, agora a gente já passou aqui da parte principal, tem muita gente que ficou em dúvida da cena extra. Ou então, Marcelo, você que é o fã de X-Men aí, explica pra gente. Boa, que eu também tenho. Ó, então, é o seguinte, no, a cena extra, né, mostra lá no Egito antigo, né, um ser, uma pessoa ali, né, sendo adorado. Algumas pessoas no cinema não entenderam o que estava sendo dito. Eu acho que é importante falar também que as cenas extras dos filmes dos X-Men, do universo Marvel, normalmente são feitas pra fãs mesmo. Aqui, ó, beleza, a gente teve uma porrada de liberdade poética no filme, mas aqui é pra vocês. Por exemplo, Capitão América 2. Eu não sabia quem que era aquele alemão lá. Só depois foram falar aqui pra mim que é o Barão von Strucker. Eu não sabia quem que era essa pessoa. E aí aparece, né, nesse caso aí de novo, uma coisinha que só os fãs mesmo vão lembrar. O Wolverine, né, mesmo, que a gente citou anteriormente aqui, a cena pós-crédito é uma referência direta, é uma homenagem aos quadrinhos, que pega o uniforme marrom do Wolverine, que é considerada a melhor fase do Wolverine nos quadrinhos. Agora no X-Men, de novo, para os fãs. Aí eu te falo, realmente pro fã, porque... Não sei se as pessoas já sabem, mas o próximo final dos X-Men será o Apocalipse. Se algumas pessoas conhecem o desenho, vão lembrar do vilão, ou mesmo o videogame, o jogo que teve de luta, o Apocalipse é totalmente diferente daquele que a gente viu na cena pós-crédito. Na cena pós-crédito, as pessoas estão lá endeusando ele, lá gritando o nome dele, que é El Sabanur. É a versão adolescente dele, que na verdade o Apocalipse foi o primeiro mutante que surgiu. Por isso que eu falo, ali é exatamente pro fã. A pessoa que tem um pouquinho de conhecimento dos X-Men associa o Apocalipse à versão dele, sei lá, um gigante azul, metálico. E ali não, ali é a forma humana. No desenho, ele lembra ali geralmente um sentinela mesmo. Eu sempre achei que ele era um sentinela modificado, a primeira vez que eu assisti. Eu lembro dele no videogame, que ele era praticamente um sentinela. Sim, sim, né? Enfim, o próximo filme vai trabalhar essa questão de como que ele chega daquele jeito, como que ele fica daquela maneira. Mas enfim, é um novo vilão, uma ameaça tão grande ou maior do que o Magneto é pros X-Men. Tem uma mitologia muito grande em volta desse personagem, e se tratando de Bryan Singer, eu coloco as duas mãos no fogo por ele. Como a gente já citou aqui várias vezes, é o cara que entende muito bem esse universo mutante. E eu tenho certeza que ele vai conseguir adaptar muito bem essa mitologia do Apocalipse para as telas. Mas tá aí um bom motivo pro Wolverine botar as garras dele de volta, né? Combater o Apocalipse. É, porque você vê que ele sente falta, né? E o Apocalipse também, ele, assim, nos quadrinhos, ele fez N experiências com outros heróis. Ele pegou o Anjo, que aparece no X-Men 3, ele fez com o Ciclope, e talvez, assim, nos quadrinhos existe até um pouco de dúvida se não é o Apocalipse que está por trás da experiência que colocou o Esqueleto de Adamant no Wolverine. Quem sabe não possa ser isso explorado no próximo filme. Vamos saber só em 2016. Para finalizar aqui nosso papo, por favor, considerações finais. Primeiro você, José Rodrigo Baldin. Bom, eu achei o melhor filme da franquia até agora. Estou bastante satisfeito com o que vi em todos os aspectos. Essas pequenas ressalvas aí que a gente citou, não acho que elas joguem o filme para baixo. Acho que é um filme de 5 estrelas. É isso, esperar 2016, porque até lá deve vir algumas bombinhas do universo de heróis aí. Tá bom, Juzinha Valera, você. Bom, eu tenho ressalvas, mas não. Percebi. São esses pequenos detalhes pro José Rodrigo que pra mim foram grandes, se incomodaram bastante. Então eu fui com expectativas muito altas pro filme, saí decepcionada. Não acho um filme ruim, acho que tem momentos muito bons, como o momento do Mercúrio, por exemplo, sensacional, a sequência inicial também é muito boa, mas o final me decepcionou. No final eu achei que ele desperdiçou algumas oportunidades, deixou muita coisa no ar. Ele mudou muito a índole dos seus vilões, do Magneto, da Mística. A gente não sabe pra que lado eles vão agora. Eu realmente espero que não tenham sido 50 anos de paz entre os anos 70 e esse novo futuro que aparece no final, que seria uma coisa bem sem graça pra uma história de super-herói. E você, Marcelo Zagnoli? Ó, eu também tive problemas com o final, esse final muito bonitinho, me incomodou um pouco. Eu teria que rever pelo menos o X-Men 2. Eu tô nessa dúvida entre esse filme e o X-Men 2, qual que é o meu preferido. Mas de antemão, eu já falo, é um filme que eu gostei muito. Eu gosto da questão do Bryan Singer ser um cara que entende e respeita muito a metodologia dos X-Men. Aliás, eu vou ficar de pé, vou bater palma pra ele, que é um cara. Eu estou de pé, assim, de onde você estiver, eu sei que você está ouvindo nosso cast também. Enfim, eu não tenho dúvidas alguma de que ele vai fazer algo, no mínimo respeitável no próximo filme. Então, assim, é um filme que eu gostei bastante. Ainda tenho dúvidas entre ele e o X-Men 2, qual deles é melhor. Eu acredito que até que o X-Men 2 é um pouquinho superior por causa do final desse filme. É uma experiência que muito válida. As pessoas podem ir no cinema uma, duas, três, quatro vezes. Eu já fui duas. O Thiago foi quatro. É, então, eu já tô por aí. Não. É, sério. Bom, o que eu tenho a dizer é que é até poético que X-Men Dias de Futuro Esquecido feche um ciclo iniciado nos anos 2000, né? O Singer conseguiu costurar toda a franquia, homenageou o universo que ele ajudou a criar, com as aparições da Tempestade, né? Que é Halle Berry, o Homem de Gelo, Bob, que é o Clay Ashmore, e os outros mutantes. Claro, teve uma apariçãozinha muito rápida da Vampira, teve cenas cortadas, do jovem William Stryker, que a gente comentou meio no começo. Sim, me incomoda a ressurreição do Xavier, na questão da mesmo tendo assim, né, extras X-Men, que a gente poderia perder aí uns 3 ou 5 minutos falando sobre isso, mas pra mim não é suficiente pra diminuir a ótima experiência que eu tive. Tudo nessa continuação é maior e melhor do que o filme de 2011, e como eu falei, o resultado traz inúmeras possibilidades pro universo X. Ao se reventar, é com gosto que eu vou esperar essa sequência. Em 2016, tô lá de novo no cinema pra ver X-Men Apocalipse, seja lá o que for. Muito bom. Tá certo? Okay. Legal, gente. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Rodrigo, de novo, onde é que você já se apresentou mais lá no começo, mas onde é que a gente te encontra por aí nas interwebs? Olha, www.central42.com.br, onde estão todos os textos aí que eu tenho escrito sobre Game of Thrones, principalmente, e sobre os lançamentos da semana. E a Juliana, você continua achando você em blogueirassa.com.br, certo? Isso mesmo, blogueirassa.com.br e facebook.com/blogueirassa. É isso aí. E o Marcelo, você acha aí no Twitter pelo Marcelo Zagnoli, também ele tá aí e agora faz parte oficialmente da equipe do Tigre no Cinema. E eu, você acha pelo Twitter também aí no @otigre1982. Continue sempre acessando untigrenocinema.com para as últimas críticas e notícias de cinema. A página no Facebook é fb.com/untigrenocinema ou ainda o perfil oficial no Twitter que é @tigrenocinema. Certo, gente, valeu mais uma vez por vocês terem participado, por vocês nos ouvindo, e vamos fechar aqui com o nosso segmento musical. A gente vai ouvir a música que o Pietro Quicksilver estava ouvindo na hora da sua corrida. Vamos ouvir aqui Time in a Bottle, do Jim Croce, que eu achei que é uma música que eu não conhecia, mas eu gostei bastante. Certo, gente, valeu mais uma vez. Valeu. E vamos pra frente assim, a gente se vê daqui alguns dias. Tchau. Um abraço. E valeu, boa noite pra todo mundo. Bom dia, boa noite pra quem estiver ouvindo aí. Tchau. Um abraço. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box